Ora, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, o primeiro deste mês de agosto. E, parafraseando aqui com um colega nosso aqui disse da Boa Nova, verão, que vale a pena. E é provar que somos extremamente ecléticos nas escolhas que fazemos para este Caso Fazem, Caso Tocam. E depois de termos estado com música erudita na semana passada, finalizar o mês de julho, com a Carla Batista de Alves, hoje trazemos algo de novo. E voltamos à cena, vamos dizer assim, música popular portuguesa. Vamos ver se isto se encaixa bem com a banda de que falamos hoje, e falamos de A Presença das Formigas, que já não, há algum tempo que não revisitávamos este tipo de musical, talvez desde os Chocalhos ou dos Galão do Galandaina, de que não falaríamos com este tipo de música. E curiosamente falamos num dia em que eles ainda ontem estiveram no Andanças. Convidámo-los para estarem connosco e eles acederam a vir aqui até Oliveira Hospital, e temos dois representantes deste A Presença das Formigas, que curiosamente representa também um tema de Zeca Afonso, e isso naturalmente não será coincidência. Antes de mais, bem-vindos aqui à Boa Nova, gratos pela disponibilidade, e começamos por aí mesmo. Porquê A Presença das Formigas? A Presença das Formigas, como disse, é um tema de Zeca Afonso que nos diz muito, por variadas razões. E, de facto, quando chegou a hora de escolher um nome para o grupo, foi um dos nomes que surgiu e que não foi unânime desde o início, mas depois acabou por ficar. É um tema que nós gravamos no nosso disco, que está presente, mas cujo arranjo foi feito já depois do grupo existir, já depois de ter esse nome. Pessoa que ouviram, Manuel Maio, portanto, é uma das violinos e uma das vozes deste álbum, e temos aqui um colega que se vai apresentar, e depois então ele próprio apresentar o resto desta banda. Portanto, eu sou André Cardoso, toco guitarras na Presença das Formigas, também compus alguns temas, letras e canções. Depois temos no resto do grupo Luísa Rigo nas percussões, temos a Teresa Campos na voz, Miguel Cardoso no contrabaixo, baixo elétrico, Braguesa, e Cecília Pessanha nas flautas doces, e também a Filipa Menezes no piano acordeão. Portanto, tocamos vários instrumentos, acaba por ser um bocado eclético cada instrumentista. Alguém foi à procura de A Presença das Formigas e depara com folk. E é a maneira como nós, nas músicas do mundo, assim classificamos. Mas, deixando bem as nossas raízes, é música popular portuguesa, com laivos de modernidade. É a melhor maneira, para quem gosta de classificar a música, a melhor maneira de dizer o que é A Presença das Formigas. Pois, isso é um problema com que nos temos confrontado quando nos perguntam que tipo de música fazemos, e nós nunca sabemos dizer muito bem. E eu acho que pode-se chamar música popular portuguesa no sentido em que esse movimento, levado a cabo por alguns músicos que conhecemos bem, como o Fausto, o Zeca Afonso, é um tipo de música que parte de influências da música tradicional portuguesa, dos ritmos, das melodias e da instrumentação, mas que não se deixa ficar por aí, e cada um à sua maneira arranja formas de levar essa música mais além. É isso que nós fazemos. De facto, se há a sonoridade folk, também será correto chamar-lhe folk ou world music, mas na base, corretamente, poderíamos chamar-lhe música popular portuguesa, sim. Disseram que se assunha do provocador, que pode ser grande o trambolhão. Disseram, alguém disse que é muita chatice, que faz mal ao coração. Fizeram-me mesmo acreditar que depois da manhã o mundo iria acabar, e só me resta um dia para acordar. Disseram que afinal não há amor, que o inventaram para acabar com a solidão, que isto é do estupor do inventor que armou tal confusão. Thank you. Boa Nova, um mundo de emoções. Começo por sentir o nervozinho, dentes ratinhos, dilo quem tem. O corpo a desfazer-se em pedacinhos, e é tanto o que sai, que vem e vai. E agora que o mundo vai acabar, não há canto que se possa cantar. Só tenho saudades, se não voltar. Há pouco ia ler algo de que se fala já da presença das formigas, porque enfim é uma banda que já não passa despercebida. Lia que diziam que havia aqui músicos de três países e ainda não percebi bem porquê. Um já, mas enfim. Já não é três países, já não é. Isso foi há, sei lá, nos primeiros tempos em que o grupo existiu. A dada altura tivemos um músico galego também. Uhum. Neste momento só temos dois músicos. Não, escoceses participa no disco. Neste momento na banda estão dois músicos brasileiros e os restantes são portugueses. No disco participam músicos escoceses também. Fraser Fifield, que é um grande instrumentista e compositor, que temos a felicidade que participe no nosso disco. Agora, eu sempre também gosto de quem localizar de onde vocês vêm. E há aqui uma referência à bem próxima cidade de Viseu, mas também ao Porto. Porque zona atribulada se andou para que se pudesse juntar estas pessoas para fazer este ciclorama. Bem, a ideia do grupo, do conceito da presença das formigas, surgiu aqui da cabeça do Manuel Maia. Então depois ele decidiu convidar alguns músicos, uns amigos, outros conhecidos, outros amigos de amigos, e acabou por surgir naturalmente, de certa maneira, a disposição geográfica ser um bocado longínqua, às vezes pensa-se que um grupo tem que ser só de um sítio, não neste caso, portanto, é gente do Porto, da Póvoa do Varzim, de Viseu, de Tondela, e depois também existem os brasileiros, e na altura existiu o Paulo Gonzalez, que era da Galiza, que vinha ensaiar connosco, portanto, surgiu um pouco assim, mas ensaiamos, por vezes ensaiamos no Porto, por vezes ensaiamos em Viseu, acabamos por não ter, é um grupo sem terra, entre aspas, não há uma capital do grupo. É isso que eu ia perguntar, onde é que vos deixam fazer barulho? Portanto? A gente faz, digamos que temos uma casa entre o Porto e Viseu e o corredor é A25 e A1 ali, e vamos ensaiar um bocadinho. Portanto, são daqueles que contribuem para a brisa, fazem bem. É, infelizmente. Infelizmente para nós. É a própria questão da música popular portuguesa cria, enfim, um estigma. É mesmo esta ideia do estigma de que, isto, entre parênteses, é música para velhos, não é? A possibilidade que vocês dão e a sonoridade que lhe atribuem, vocês e não só, e outros boas referências de Portugal, e estou-me a recordar com o Das Carier, por exemplo, o Chocalhos, já aqui falámos de outros, é isto que permite que haja pessoas novas à procura deste tipo de música, não só para fazer, como também para escutar? Ora bem, sim, eu penso que sim, eu penso que a música portuguesa está... ou nunca esteve tão bem, pelo menos a nível de grupos. Há muitos grupos que surgiram, se a gente se reparar, quase todos os meses descobrimos um grupo novo de música portuguesa com bastante qualidade, com músicos já com bastante formação. Eu acho que esta procura pela música portuguesa, não só por os cantautores de Zeca Afonso, como o Fausto, Sérgio Godinho, Amélia Muj, que foram os que nos também inspiraram para a presença das formigas, não só estes, mas também mesmo temas e canções e melodias populares portuguesas já recolhidas antes por Giacometti têm atraído os jovens e têm atraído os jovens músicos para dar uma nova roupagem e com novos ritmos, também influências de música folk europeia e do mundo, fazerem uma nova roupagem que cativa os jovens, não só pelas danças, pelas melodias, pelos ritmos, e que acho que tem sido um movimento que cada vez mais tem vindo a incursar em Portugal, felizmente, porque é tem dado um grande contributo para a música portuguesa. E é isso também que permite que os velhos do Restelo se vão calando? Eu penso que há... Que portanto, dentro da música popular portuguesa não tem que se... A música popular portuguesa não é rancho, nem é... às vezes pensa... Ou tunas, não estou a dizer que sejam também, portanto, são. Mas existem, digamos que... Eu não sei como é que se... denominar, mas não sei se não é a vanguarda da música popular portuguesa, mas existem outros arranjos, outras coisas mais cuidadas, se calhar, podem-nos também caracterizar pela música popular portuguesa, não só aquilo que às vezes temos a ideia, às vezes a música popular portuguesa é uma coisa até depreciativa, por vezes. Uhum, que a música popular portuguesa é uma coisa. Mas não, existem realmente muitos grupos que estão a dar a volta a isso de uma maneira muito interessante. E o exemplo paradigmático disso é o fado. O fado também se redescobriu, não é? Aliás, há pouco tempo atrás, eu julgo que era a Namora que dizia aqui também que o fado também se modificou muito, porque antigamente também sabiam três acordes e não sabiam mais, portanto. E hoje, felizmente, a formação, como há pouco disse, também permite que as pessoas se redescubram, não é? Sim, e eu acho que uma das razões, isto depois cá pode-se cortar, se parecer preconceito, mas muitas pessoas associam a música popular à música de baile ou à música pimba. Temos um problema de terminologia aqui. E acho que certamente é bom conseguir separar bem, perceber o que é uma coisa e o que é outra. E aquilo que eu falava há pouco do movimento da música popular portuguesa, da MPP, que foi uma coisa que realmente existiu, salvo erro, nos anos 80, em que havia pessoas verdadeiramente empenhadas em partir daquilo que nos caracteriza musicalmente, ir buscar os ritmos e canções por esse país fora, e a partir daí criar música com conteúdo, dando importância aos textos também interessantes, com mensagem. E realmente a diferença está aí, só que só não houve quem não quiser. Foi neste rio este que tu quiseste, que quiseste, que te empreste, que disseste, que fizeste. A leste deste rio este. Enalteceste o que entendeste, que fizeste, reconheceste, que perdeste. Enfureceste, não compreendeste. A leste deste rio oeste. Não compreendeste porque padeceste. A leste deste rio, esta festa esta, resta nesta festa esta, resta nesta festa esta, resta nesta festa esta, resta nesta festa esta. A banda tem início, ou que eu julgo saber, em 2008. E temos aqui um período de 3 anos para a saída deste ciclorama. Foi o quanto baste ou o extremamente necessário para que haja um disco e sabendo até que é uma edição de autor? As coisas podiam ter acontecido mais rapidamente, acho eu, embora não seja assim muito tempo. É verdade que há músicas que nós já tocamos dessa altura, que já existiam quando começamos a ensaiar. Mas, entretanto, também houve algumas transformações, pessoas que saíram no grupo, pessoas que entraram. O próprio processo de gravação do disco foi relativamente demoroso. O facto de ser uma edição de autor, não haver muito dinheiro disponível, também faz com que as coisas muitas vezes não sejam tão célebres como gostaríamos. Pronto, acho que foi um período necessário, sim. O facto de ser a edição de autor, há pouco falava de dinheiro disponível, e claro, ele tem que aparecer, porque claro, quem grava o CD, quem é gráfica, também quer receber, não faz com que seja menos cuidado. Ou seja, o trabalho gráfico é excelente, aliás já vão dizer a quem se deve, e muito na onda do termo, do ciclorama, deste panorama que aparece aqui no álbum. Esta imagem de marca quer ser cultivada para vós, para este trabalho e provavelmente para aqueles que se vão seguir? De facto, nós temos já um amigo nosso, um colega com quem temos colaborado, mesmo quando gravamos uma maquete aqui há uns anos, que é o Daniel Gertsev, que é músico, é violinista e faz belíssimas ilustrações. E já tínhamos esta ideia de ele contribuir para o nosso disco e foi algo a que demos bastante importância, que foi haver uma ilustração específica para a capa e cada tema do disco ter uma ilustração associada ao tema, que dissesse respeito à mensagem, ao conceito de cada música. Agora, curiosamente, a ideia da capa, aliás, o nome de Ciclorama, o nome que demos a este disco, acabou por surgir depois da capa estar feita, ou seja, a capa foi inspirada na nossa música e nós olhámos para a capa, acabamos por dar esse nome ao disco. E solta um bocejo e acorda a rainha com um beijo. Os pés pisam um tapete macio, despe o pijama e até lhe sabe bem o frio. Depois da vestida, depois de lavado, espreita o príncipe no quarto ao lado. Da morna indiferença. Café na caneca, geleia no pão, fazem o seu manjar. Sai para a rua, não vá o tempo a faltar. Em 3 passos percorre os seus domínios, da porta de entrada ao portão de alumínio. O rei vai no, o rei chega da caça à casa e senta-se a jantar. E agradece à rainha antes de se levantar. No trono o sofá busca os seus consolos e assiste ao torneio um jogo sem golos. Deita o príncipe, leva a rainha para a cama e fazem um ou outro que faz quem se ama. E assim, abraçado num gesto comum, adormece num sono que é apenas mais um. Há pouco falava de que havia temas que já havia desde o início e que já ensaiavam, e eu estou aqui a pegar no tema No Rei, que vos arranjou um prémio, um prémio Zeca Afonso, como melhor tema original, isto em 2009. Exatamente. Esse prémio foi para vocês assim um atestado de que agora já não dá de voltar para trás? Foi muito importante, embora no imediato não tivesse uma repercussão, a repercussão que nós pensaríamos. Acho que é o Festival Cantar Abril é um festival muito interessante, é um festival único. Temos pena que não haja alguma continuidade no acompanhamento dos grupos que são premiados ou dos autores que são premiados. Mas foi bom sairmos de casa, irmos tocar pela primeira vez, neste caso, a Almada, e realmente a final foi no Auditório Municipal de Almada, que é uma sala muito grande, cheia de gente, e ter uma reação de entusiasmo perante a nossa música deu-nos muito alento, e pronto, ver o nosso trabalho reconhecido por músicos de mérito também. Foi isso que abriu-vos em portas para acederem facilmente à Amélie Mus, não? Sim, foi. Eu acho que nós todos somos fãs da Amélie Mus. Uhum. E para nós foi um privilégio. E seguramente quem nos está a ouvir lá em casa haverá muitos fãs da Amélie Mus, não é? Sim, como de Fausto e como Zé Afonso, que aqui falaram. Ela é um bom exemplo do bom trabalho que tem feito pela música portuguesa e de um trabalho que se tem renovado sempre constantemente. Portanto, ela para nós já era a nossa fã. Nós éramos fãs dela. E entretanto, no Festival Cantar Abril, ela fazia parte do júri também. E foi um momento em que nós nos pudemos aproximar mais dela, do João Afonso também. Depois de acabar, não houve nada, não o conhecíamos antes de termos recebido o prémio. Agora atingia-se o nosso cuidado, não é? E depois, vimos uma oportunidade de a convidar e ela aceitou com todo o grado e fizemos um trabalho muito próximo, mesmo com o Zé Martins, que está a companheira dela, da Amélie Mus, que nos gravou o disco e editou, e acabámos por criar uma relação muito próxima, muito familiar. E foi um privilégio e um prazer. Numa terra distante viviam tranquilos, sem grande mudança. Os campos eram campos, o vinho macio, a água era mansa. E a menina da canastra, tanta neve ela passa, pelo caminho mais longo. Sei o cheiro da fumaça. Sei o carreiro do maninho, os maninho a voar, o cheiro a pão. Dia de animação, peito na mão, o bicho cebado, rezas e devoção, bruxarias, magia, tudo está destinado. E a menina da canastra, tanta nave ela passa, pelo caminho mais longo, segue o cheiro da fumaça. Tanto pranto, lavrar o que embaraça. Mas a menina da canastra, tanta neve ela passa pelo caminho mais longo, sem o cheiro, sem o carro do maninho, os maninhos a volar. Pegar aqui na fase dos desafios, que são três, já vos tinha pré-anunciado, não digo de quais são, mas imaginem que vêm tocar aqui ao Oliveira do Hospital. É uma cidade que conheceram hoje, não conheciam, mas até porque vieram por outra estrada, não passaram lá do Parque Mandaneiro, que é um parque fabuloso, com um palco no final de um anfiteatro natural. Mas imaginem que estão aí para tocar e que dizem assim: muito bem, vocês podem trazer convosco duas bandas nacionais para um sarau cultural. Quem é que trariam hoje em dia? Bem, portanto, há muitos grupos que nós gostamos. Se for pela linha de inspiração que nos têm dito bastantes coisas, por exemplo, o Fausto era ótimo que tocasse connosco. Ah, era ótimo. Meu bem desvairado, tão aflito, se a dor é um dó que desfaz o nó e desata um grito, um mal olhado. Então agora para escolher um projeto português, né? Recente. Há um projeto muito interessante do Norte que se chama Xícara, que tem feito um trabalho muito, do que eu ouvi, muito interessante. Acho que seria bom partilhar o palco com eles também. Ou que julgo saber, estão para lançar um álbum do Norte. Mas tem cuidado. Ser ausente, se me deixares eu digo o contrário a toda a gente. Mas tem cuidado comigo, não procures ser ausente. Se me deixares eu digo o contrário a toda a gente. Está para ser um álbum deles, na altura estamos atentos. E na altura vamos dizer a eles que vocês escolheram a Xícara para fazer com eles um espetáculo. De maneira como o João Afonso fez para convosco quando foi aqui entrevistado. Vamos então aqui ao segundo desafio. Vem uma banda da cena internacional, muito conhecida, e chega a Portugal e vem tocar, porque não aqui ao Oliveira do Hospital, e quero que a primeira parte seja feita pela presença das formigas. Quem é que gostaria muito de fazer uma primeira parte? Eu escolheria os Jethro Tull. Time. Eu julguei que já não gravassem sequer o Jethro Tull. Ainda grava. Acho que sim. Ian Anderson, não é? Exatamente, o homem da flauta, não é? Eu estou aqui a puxar pela memória para me recordar. Tinha o Budapest, não é? Exatamente. Ah, enfim, ainda me lembro de alguma coisa. Estou a falar de uma banda dos anos 70, não é? Sim, uma banda que começou ao finais de 60. Mas pelo menos pessoalmente um trabalho que me diz muito, o trabalho que eles fizeram nos anos 70 e como continuam a tocar. E por acaso já assisti um concerto deles no Coliseu. Acho que não têm vindo muito a Portugal ultimamente. Vamos então aqui a um outro desafio. E este, o que dizem, é o mais complicado. Vai haver um disco de tributo a um autor nacional. E que querem que a Presença das Formigas faça uma versão de um tema para incluir nesse disco. De que autor estamos a falar e já agora, que tema seria esse? Bem, nós de certa maneira já fizemos o nosso tributo, claro, a Zeca Afonso com o tema A Presença das Formigas. Correto. Que é um arranjo aqui do Manuel. E que este tributo acrescenta um tributo ao Saramago, já iremos falar também. Sim, também. Eu acho que tinha todo sentido que fosse Zeca Afonso. Ora bem, Zeca Afonso, vamos escolher uma. De Sal e Linguagem Feito, por exemplo. Uma música muito bonita. Acusadora do pleito, o cheiro é papel selado. Um cantinho de amargura, um raio de sol queimado. Junto do bolso do fato a morte, a vida a vitória. Diga lá, minha menina, se acredita nesta história. Diga lá, minha menina, se acredita nesta história. Se fosse Fausto... Se fosse Fausto, há uma do Despertar dos Alquimistas, por exemplo. Outro autor que efetivamente não faltam também escolhas, não é? Pois, exemplo. Quando o inverno chegar. Quando o inverno chegar. Verdejantes e famintas de luz e cor da cor do sangue, vindo-se o ser no fim do mundo. Eu dizia que nestes tributos que vocês fizeram também recordaram, e bem, Saramago, com inclusão quer no booklet de parte levantada do chão, quer incluindo aqui no final do disco, após a Presença das Formigas. De onde é que surgiu esta ideia? E porquê Saramago? Eu estava a ler o Levantado do Chão. O Saramago é um autor pelo qual eu tenho uma enorme admiração e já li praticamente toda a obra dele. E quando estava a ler esse livro, não tenho certeza se o grupo já existia, ou pelo menos já andava com a ideia disso. Se calhar já existia. E achei muito curioso essa passagem do livro em que ele acaba por dar algum protagonismo às formigas que assistem a uma cena de tortura. E são as, como dizer, as testemunhas daquilo que aconteceu numa sala fechada. E achei que tinha toda a relação com a música do Zeca Afonso e que tinha toda a relação com algo que nós procuramos transmitir também, que o facto dos mais pequeninos estarem lá sempre presentes e realmente testemunharem aquilo que se passa no mundo, de bom e de mau, e poderem também levantar a sua voz, ter uma participação ativa naquilo que possa melhorar o estado das coisas. E, portanto, achei que as coisas se encaixavam muito bem, e na altura, quando me lembrei de fazer o arranjo que foi feito precisamente para o Festival Cantar Abril, achei que seria interessante incluir o texto do Saramago. A presença das formigas nesta oficina caseira, a regra de três composta às tantas da madrugada, Maria, que eu tanto prezo, e por modéstia me ama, a longa noite de insônia, às voltas na mesma cama, a longa noite de insônia, às voltas na mesma cama. liberdade. Quem disse que era mentira? Quem disse que era mentira? Quero-te mais do que a morte. Quero-te mais do que a vida. Quero-te mais do que a morte. Quero-te mais do que a vida. Das formigas nesta oficina caseira, a regra de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto prezo e por modesta me ama, na noite de insônia, às voltas na mesma cama. A longa noite de insônia, às voltas na mesma cama. Oficina caseira, a regra de três composta às tantas de madrugada. Maria, que eu tanto prezo e por modesta me ama, longa noite de insônia, às voltas na mesma cama. A longa noite de insônia, às voltas na mesma cama. Doutor delegado de saúde, ajuramentado por memória de Hipócrates e suas atualizações de forma e de sentido. Diga lá, doutor Romano, aqui debaixo deste sol que nos alumia, se é realmente verdade que o homem se enforcou? Se alguém tem um arame enrolado duas vezes no seu próprio pescoço, com uma ponta presa no prego acima da cabeça, e se o arame está tenso por causa do peso mesmo que parcial do corpo, trata-se sem dúvida nenhuma, tecnicamente, de enforcamento. Mas olhe lá, doutor Romano, delegado de saúde, não vá tão depressa, que ainda não são horas de jantar. Se é que tem apetite, depois daquilo a que assistiu. Faz-me inveja um estômago assim. Olhe lá, e diga-me se não viu o corpo do homem, se não viu os vergões, as nódoas negras, o aparelho genital rebentado, o sangue. E se não vi? Disseram-me que o preso tinha enforcado e enforcado estava. Não havia mais que ver. Será mentiroso? Romano, doutor e delegado de saúde. Ganhou como e para quê? E desde quando esse feio hábito de mentir? Não sou mentiroso, mas a verdade não a posso dizer. Porquê? Por medo. Vá em paz, doutor Pilatos. durma em paz com a sua consciência. Fornique-a bem, que ela bem os merece. Assim é a fornicação. Adeus, senhor autor. Adeus, senhor doutor. Mas tome um conselho que lhe dou. Evite as formigas, sobretudo aquelas que levantam a cabeça como os cães. É bicho de muita observação. Nem o doutor Pilates imagina. Vai ficar debaixo dos olhos de todos os formigueiros. Não tenha medo que não lhe farão mal. É só para ver se um dia a sua consciência lhe põe os cornos. Seria a sua salvação. As formigas nesta oficina caseira, a regra de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto prezo, e por modesta me amo, na noite de insónia, às voltas na mesma cama. A longa noite de insónia, às voltas na mesma, às voltas na mesma. Quem eventualmente tem, como eu tenho, o disco à frente e é possível de ver este booklet, enfim, eu estou a usar um termo em inglês, não o devia fazer, mas neste momento não estou também a lembrar nenhum termo. Mas é aquele livrinho que vem dentro do CD, claro que isto tudo no tempo do LP era tudo mais engraçado, não? Até porque a mancha de trabalho era muito maior para, em termos gráficos. Mas pronto, vamos resumir-nos aqui ao espaço do LP. E ainda bem que assim é, que não seja só o espaço de uma pen, portanto já não é mais, já é menos mal. Mas dizíamos que esta parte do Saramago está absolutamente no final disto, é contraponto de um início onde tem uma imagem de que as pessoas não conseguem ficar indiferentes e que lembra um bocado aquilo que eles dizem no Encontro do Pensamento, o vírus da ganância, pronto, e um tema que, aliás, digo já que é o que mais gosto do álbum. E esta questão mesmo de que tudo roda à volta do dinheiro, e depois temos aqui a questão da fome, a questão da guerra, a questão das alterações climáticas. Isto é uma maneira de, em 2011, se fazer música de intervenção? Sim, eu acho que sim. Acho que há que ter algum cuidado quando se faz música de intervenção, porque essa pode correr o risco de se tornar datada ao fim de algum tempo. Eu creio que a boa música de intervenção, quer dizer, que está por toda a parte e foi feita em todas, os Beatles têm música de intervenção, por exemplo, que pode ser, pode não ter uma data e pode sobreviver e fazer sentido. E acho que esta, infelizmente, esta questão da ganância dominar o mundo, imagino que vai ser assim durante muito tempo. Sim, eu acho que muitas das nossas músicas acabam por ter qualquer coisa de intervenção. Raramente há uma música feita só por, sei lá, por capricho ou por brincadeira, embora essas também existam e também sejam importantes. Mas sim, acho que pode ser considerada música de intervenção. Dizia há pouco que há temas aqui que vêm desde o início da banda, já foram tocando em palco. Desde que elas foram feitas, houve muitas versões, ou seja, foram, tendo em conta que foram apresentando também ao vivo e mostrando às pessoas, foram-nas lapidando para que chegassem já ao disco uma versão que vocês consideram como é isto mesmo que nós queremos. Sim, algumas sim, outras nem por isso. Houve alguns temas que desde o princípio ficaram mais ou menos e mantiveram-se até agora. Entretanto, houve pequenas alterações, sim, pequenas alterações de por causa da instrumentação, por causa de interpretação, por causa da própria composição, houve algumas pequenas alterações. Mas, em grosso modo, os temas, passado alguns dias, alguns ensaios alguns ensaios acabaram por ficar e ficaram sem grandes modificações. Estamos à distância de 2 meses, 3 meses, desde que o disco está aqui para venda, não é? E agora já olham para ele assim, se fosse agora tínhamos feito ali aquilo ali mais ou menos assim de diferente, não é? Eu acho que nós temos noção que foi um primeiro disco, foi um primeiro trabalho, uma primeira experiência com toda a simplicidade, humildade, mas também com bastante trabalho, empenho em fazer o melhor que a gente pôde, pelo menos na altura, dentro dos meios que nós tínhamos e dentro de todas as condições monetárias, tudo. Há pequenas coisas, sim, que nós gostaríamos que tivessem ficado melhor, mas temos, de certa maneira, temos orgulho no trabalho que está feito. Eu acho que este disco foi de certa forma ambicioso pela dimensão. Acho que são muitas, acaba por ser longo, tem bastantes músicas, tem muitas instrumentações variadas, tem convidados, e acho que foi ambicioso e nós conseguimos levá-lo a bom termo. Acho que foi importante ele ter sido gravado e podemos agora partir para outra. Está como está, acho que há coisas que ficaram muito bem, outras que não ficaram tão bem necessariamente, mas como o André disse, para o primeiro disco, acho que, e tendo em conta as nossas limitações, acho que ficou bastante bem e as reações que temos tido são muito positivas. Nesse sentido, é um cartão de visita, não é? Antes de mais, é que vocês chegam a um sítio e está aqui o nosso cartão de visita, antes de mais, é melhor do que um calendário. E também acaba por ser um registro do período daquilo que fizemos até aqui, um registro sonoro daquilo que a gente tem feito. É um best-of destes três primeiros anos. Eu que me levo a perguntar logo, o que é que ficou na gaveta para fazermos este ciclorama, o que é que ficou arrumado à espera de melhores dias? Ficaram arrumadas algumas coisas, provavelmente não à espera de melhores dias, coisas que não vamos de todo utilizar, embora tenhamos talvez uma versão de uma música do Sérgio Godinho, que é o Romance de um Dia na Estrada, que acho que está diferente do original e ficou interessante que não o gravamos, talvez o façamos depois, no futuro. Significa isso fica para um segundo disco ou eventualmente para uma nova edição deste? Para o segundo disco não, porque já temos mais ou menos uma ideia do que vai ser e aí não se enquadra. Para uma reedição talvez, para o futuro, está uma gravação ao vivo, não sei. Nós vamos ter que reeditar o disco. É verdade. O que significa que tem tido saída, né? Portanto, há venda, né? E vocês fizeram uma edição de quantos exemplares? Foi uma edição humilde de 1000 exemplares. Uhum. De facto, estamos com muito pouquinhos agora. Vamos já ter foram quase todos. O que é um sinal, naturalmente. É bom. Sim, é um sinal. Também não foi uma grande. Uma grande maneira de vender os discos também é provavelmente por via dos concertos. Há aqui uma simbiose entre os concertos e toda a gente sabe que os discos vendem hoje o que vendem. Hoje, para se chegar a um top de vendas, às vezes chega-se lá com 200 discos, porque é a maneira como as coisas estão, não há venda de discos. E como dizia alguém aqui, já na Boa Nova, às vezes são os próprios que os compram para que apareçam no top de vendas, não é? Não temos dinheiro para comprar. Mas dizia eu que grande parte das vezes, e até após os concertos, e por via das pessoas gostarem, ainda bem que assim é, os discos vendem-se no final. Essa experiência de contacto com o público após o lançamento de disco, há alguma diferença? Sim, nós, por exemplo, nós podemos dar um exemplo de ontem. Fomos tocar ao Andanças e foi um concerto que acabou por ser próximo, intimista um pouco com as pessoas, com o público lá estava, e no fim conseguimos vender bastante CDs e há sempre aquela oportunidade para as pessoas perguntarem, darem um abraço, dar os parabéns ou até mesmo pedir um autógrafo, ou perguntar alguma dúvida. E essa interação é muito importante, sim, e tem-nos ajudado também a vender CDs, é verdade, nos concertos. E agora temos de perguntar assim, qual é a melhor mantra para uma banda como a Possessão das Formigas? Como é que vocês chegam ao público? Como é que vocês chegam às pessoas? Tendo em conta que há aqui temas, já aqui várias vezes disseram que temas com mais de 3 minutos não passam em rádio. Pois. Então, estávamos mal aqui no caso do vosso disco. Enfim, existem os problemas de autor que dá espaço para tudo. Se assim não fosse, os Pink Floyd nunca passavam na rádio e, como sabem, vão passando ainda hoje, não é? Eu penso que vou dizer depois o Manuel. Eu penso que com o grupo A Presença das Formigas, talvez seja um pouco em primeiro estranha-se, depois entranha-se. Porque nós ainda ontem tivemos algumas reações de que os primeiros temas, mas depois, ao fim, achei espetacular. Isto foi como disseram. Eu acho que sim, realmente temos alguns temas longos, se calhar talvez um pouco mais trabalhados do que é normal numa canção normal, ou não sei, existem também outros grupos que o fazem. Mas talvez seja qualquer coisa também diferente, que trazemos diferente para o panorama musical, e era um pouco essa ideia. Eu acho que estrategicamente seria talvez bom termos pensado um bocadinho mais nisso e termos pelo menos um ou dois temas fortes que coubessem nesses 3 minutos para passar na rádio. Apesar de tudo, alguns temas já passaram, ainda com mais 3 minutos. Acho que a melhor montra é sempre é a rádio, obviamente, e a televisão. E esperamos agora, depois das férias, conseguir dar a conhecer mais o nosso trabalho nessa plataforma. No entanto, ele tem sido mais conhecido pelo passa-palavra. As pessoas vão gostando, vão ouvindo e passam, e a gente, sem se aperceber, há pessoas que já conhecem e que nós não ficamos surpreendidos com isso, ainda bem. Porque... Vamos agora àquela pergunta que, enfim, já despertou algumas gargalhadas algumas vezes, mas que é aquela assim: o que é que vocês fazem para viver, já que disto não vivem, não é? Pois. Eu acho muitas vezes. Muitos de nós damos aulas de música, quase todos fizemos o curso de música, o curso superior, e como tal vemos na necessidade, embora seja também uma ocupação muito nobre, de dar aulas, à exceção de um dos elementos, que é dentista. Também é músico, sim, é dentista e músico, portanto, não dá aulas, também dá aulas por acaso, mas é isso, a maior parte de nós somos professores e isto vem naquela sequência, normalmente quando as pessoas chegam perto dos pais e têm uma banda, etc, não é? Os pais apoiam, não é? E dizer, vão aos concertos de apresentação e às vezes são os únicos que lá estão, não é? Mas alguém que na família arranja coragem e diz assim: mas para trabalhar, o que é que tu queres fazer, não é? Um bocado isto. E isso demonstra o que é o panorama da música em Portugal, e se calhar não só em Portugal, mas num país pequeno, não é? E isto leva-nos a pensar: tem uma música exportável, ou seja, bem sabemos que o caso, por exemplo, do Dascaria tem feito mais lá fora até que cá em Portugal. A presença das formigas já pensou nesse formato de chegar lá fora, ou alguém vos abre portas para que possam ir? Nós já pensamos, nós gostaríamos. De facto, nós temos um problema de estrutura em que não conseguimos até agora ter alguém que realmente nos conseguisse fazer chegar a esses sítios. Se é uma música exportável ou não, pelo menos foi curioso ter a reação do Fraser Fifield, que veio tocar connosco, participou no disco, só conhecia algumas músicas, e depois veio, assistiu ao nosso concerto e gostou, e disse que iria tentar inclusive pôr-nos num festival lá em Glasgow. Deu-me a entender pela reação dele que é uma música que pode ser apreciada lá fora. Nós nunca temos é difícil ter essa noção. Uhum. Se é uma música para o público português, ou se é uma música que realmente pode ser apreciada fora de Portugal. Mas ainda não houve convites, não é? De concessão desse de alguém a falar. Mas agora imaginem que há convites e que surgem no meio das aulas e isso tudo. Como é que se vai conciliar tudo isso? Eu, quando digo aulas, é bem importante ver que, quer dizer, as aulas é uma ocupação estável e, portanto, permite-nos ter alguma estabilidade e não andarmos aflitos. Embora nós todos tenhamos outros projetos e toquemos com outros grupos, uns mais que outros. Quando surgir essa... Realmente é uma coisa que mesmo nós, à vinda para cá, estávamos a falar. Se realmente o grupo começar a ser muito solicitado, será que estamos preparados para abdicar daquilo que é na vida a que nos habituamos? Acho que só acontecendo é que vamos saber a atitude a tomar. Ora bem, temos aqui então o disco, e que começamos há pouco, que é o cartão de visita da presença das formigas, não é? E há pouco falamos já na hipótese de um segundo disco, o que os leva a pensar que, enfim, não... Pretendem que isto não seja efêmero, portanto, que haja aqui uma linha de continuidade. Acham que o formato da presença das formigas, o formato sonoro, está definido? É esta a vossa linha? Julgo que há... Que sim, que eu creio que nós fizemos alguma coisa que tem algo de novo, embora não definitivo. Ou seja, acho que abrimos um caminho para um segundo trabalho que certamente será mais maduro, em que vamos procurar outras coisas, vamos abandonar algumas e vamos procurar outras. A presença das formigas é, acima de tudo, é isso, são as músicas, é um conceito, é uma sonoridade. E acho que não tem que ser efêmero, que pode continuar e que a partir daqui podem surgir coisas muito interessantes. Encontrei um pensamento mesmo no meio do chão, engelado e cinzento. Pobrezinho que ele estava, tão sozinho e maltratado, esquisito e macilento. Procurei uma abertura para ver o que tinha dentro. Tal não foi minha surpresa com o teor do pensamento. Pois não era apenas um, eram mil milhões e pico. Quase me deu um fanico. Eram tantos cinco táveis enrolados no sol. Ai que grande embrulhada. Curiosa decidi carregá-lo para casa, inconsciente da jornada. Não era lá muito grande, mas era muito pesado, que aos poucos fui percebendo porque fora abandonado. Que esforço tão tremendo, não fosse eu firme no fito, dava o dito por não dito. Pouco foi ficando, sobrou-lhe carregado. Pois não tinham todos eles um conteúdo delicado. Irei os dois para frente e de frente para trás. Abre-nos Satanás. E se caso perguntais o porquê de tal assombro, não me faço derrubada de dizer-vos neste instante que tinham os pensamentos para me pôr em transtornada. As maletas deste mundo inumeradas, uma a uma, guerras e barbaridades, medo, fome, tudo em suma. Fazer com tudo isto é onde eu me fui meter. A vir, vamos, vamos ver. O vírus da ganância, a febre da inconsciência que viu vencer a dança. Eu desejo naturalmente a disponibilidade que tiveram para vir até ao Oliveira do Hospital, na sua cidade, estar aqui na Boa Nova, e a porta fica aberta para esse segundo trabalho, e iremos falar com vocês mais vezes, e fiquemos à espera que ele apareça, naturalmente, e que tenha a visibilidade que merece. Obrigadíssimo. Obrigado mais. Do peso do pensamento, entro todo cá para dentro, mas que rica recompensa. Não na garganta, uma estranha inquietação e sintomas de doença. Fica a fonte carregada, fica a alma maltratada e apetece num tormento. Fazer aquilo que vi, só por sorte não vivi, tal borrasa esquecimento. Mas não se neste mistério que tenho que me vá ouvindo. Vou agora enquanto passa o valo para onde vou indo. Navego o pensamento no mar turvo da razão. Se eu batelo esta canção, se eu batelo esta canção.